individualidade. A individuação, como ensinava Carl Gustav Jung, quer dizer que nós nascemos originais, únicos, mas morremos cópias, tentando nos amoldar o que a sociedade, o que a nossa família espera de nós. E ficamos todos mais ou menos padronizados, com medo das críticas. Com medo das críticas. Com medo de ser diferente. Quando todos os missionários do bem e o próprio Cristo se caracterizaram no mundo por serem completamente diferentes da maioria da população. Deveria ser o contrário, nós deveríamos buscar sermos diferentes, porque somos todos individualidades únicas. Não existem clones de espíritos, não somos todos únicos aos olhos de Deus. E Djalma Argolo, um palestrante da Bahia, nos diz que Deus é um péssimo matemático. E as pessoas ficam assustadas com essa afirmativa, mas ele explica dizendo que é porque Deus só sabe contar até um. Ele cria um, e em vez de fazer dois, três, quatro, cinco iguais àquele ou àquela, ele cria mais um, e mais um, e mais um. Deus só sabe contar até um. Nós somos todos únicos. E precisamos, então, dessa jornada, desse mergulho interior, para descobrirmos qual é a nossa missão na Terra. Então, vamos fazer essa análise, essa viagem, para encontrarmos a nossa intimidade. E André Luiz Peixinho, ex-vice-presidente da Federação Espírita da Bahia, médico, filósofo, um homem extraordinário, quando esteve em Fortaleza, no 5º Congresso Espírita do Estado do Ceará, fez uma afirmativa muito curiosa. Ele nos revelou que, visitando um grupo espírita, conheceu 40 voluntários que faziam caridade, faziam trabalhos assistenciais. E ele, pesquisador, resolveu perguntar a cada um deles por qual motivo verdadeiro, além dos habituais, do amor ao próximo, do altruísmo, da importância da caridade, que nos fala a doutrina espírita, qual o motivo verdadeiro que ele movia também a fazer caridade. E dos 40 voluntários, ele descobriu que 25 deles estavam fazendo obras voluntárias com medo de ir para o umbral, com medo de ir para regiões menos felizes no mundo espiritual, sempre transitórias, nos dizem os espíritos da codificação. É o inferno espírita, que é semelhante ao purgatório católico. Dos outros 15 restantes, Peixinho descobriu que 14 estavam fazendo caridade para ganhar bônus hora, para chegarem no mundo maior, numa razoável condição financeira, acreditando que com aquele trabalho iriam conquistar bens materiais no mundo espiritual. E um deles revelou a Peixinho, disse: Peixinho, eu vou lhe ser sincero mesmo, o mais jovem deles. Eu estou fazendo caridade mesmo é porque eu adoro sair com meus amigos à noite e contar para eles o que eu fiz. Que nós subimos no morro tal, fizemos isso, encontramos aquilo, para contar vantagem. Então, nenhum dos 40 trabalhadores do bem estava fazendo a caridade pelo seu motivo mais nobre, que seria a compaixão, o altruísmo, a caridade, a beneficência. Então vejam como nós não nos conhecemos, estamos na superficialidade. E no capítulo 10, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a afirmativa de que o orgulho é o pai de muitos vícios, a fonte de quase todos os males, e que nós vamos encontrá-lo como sendo o motivo, o móvel de quase todas as nossas ações. Então, se nós não fizermos o autoconhecimento, nós vamos estar nas aparências exteriores, como os fariseus faziam, os doutores da lei, diante das praças públicas, quando no seu interior estavam cheios de rapina e de iniquidades. Vai ser muito importante para nós o autoconhecimento. E Carl Gustav Jung, o célebre psicanalista, defendia que todos nós temos uma sombra, um aspecto da nossa personalidade, que se tratam de nossos defeitos que nós não queremos enxergar. Nós colocamos tudo debaixo do tapete. Mas eles continuam ali e irão nos fazer tropeçar. Precisamos identificar, estudar a nossa sombra, os nossos defeitos, as nossas imperfeições, aceitá-los com humildade, daí a importância da humildade.